Tudo que um dia eu sonhei encontrei em você. Todas as minhas desilusões você fez eu esquecer. Você me faz tão bem e hoje eu quero te ver. Todas as minhas desilusões você fez eu esquecer. Você me faz tão bem e hoje eu quero te ver. Somos um.